Oscar Hotel Kilo no solo aos 3-1 no Golfo em pátio? Sim, estou autorizado para seguir para a área Star. A estacionar a frequência livre. Meia zero um na Guajicópia. 3601 no São Paulo, aprovado nível 360, decola da pista 10, perfil de saída da EL, Leda após direto bridge, intercepta o pêndulo 16 após conforme rota do plano. Transponder 5045, controle 1998. Meia zero um, no pêndulo 16, primeira aerovia, após conforme rota do plano. Meia zero um, no pêndulo 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trive, após conforme rota. Meia zero um, no cotejamento correto, chame pronto. São 3601 no livro Sanacha Metaca. São 3601 no pátio Índia, ponto espera chame torno no 895, ajustando 011. Salvador, bom dia 3601. Tá 3601, muito bom dia, pronto? Matheus. Além da cola pista 10, o vento é de 070 graus com 5 nós. Além da cola 3601. A 3601 decolou em 56, 119, decimal 8, controle. 19,8, bom dia. Oi, Salvador, bom dia, tá 3601. Vajeta 3601, contato radar, localiza 360, vai Leda. 360, voando Leda, 3601. Na 3601, tudo restrito, nível de voo 280. 280, 3601.